você me mandou cantar, você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pensando que eu não sabia, pensando que eu não sabia. Essa, essa, essa. Eu não sou como a cigarra, e cantando leva o dia, e cantando leva o dia, e cantando leva o dia. Essa, essa, essa, essa, essa, essa, essa Maria, essa, essa Maria, essa, essa Maria, essa. Você me mandou cantar, você me mandou cantar, pensando que eu não sabia, pensando que eu não sabia, pensando que eu não sabia. Essa, essa, essa.